Temos aprovado Maceió 330, copia? Copia. 4071, passa 2.500 agora. 4071, contato radar. Aguarde liberação do nível final. Autorizou o nível 330, na Atresco 58, decola da pista 10, curva direita, Pucaru, o controle 119.8 e o transponder 5144. Afirmativa, apenas uma correção, após decolar, a curva é à esquerda, saída Puca, transição Aru. Eu quero desculpar, senhora, é curva esquerda. Correto, 3152, quando pronto, some pushback acionamento, confirma o gate. Bom, senhora, muito obrigado. Amador, tá 3662, estamos 03 para pushback acionamento. Então 3662-03 está autorizado, chame táxi. Grave, informaremos o táxi, 3662. 1260, chamando Recife, 3561, boa noite, obrigado. Boa noite. Web 6748, desça para 2000, autorizado de LS. 2000, LS autorizado, 6748. 1013? 1014. Alterna, Campinas. Copiado, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto espera com a torre na frequência 1-1-8-9-5, gol no 889. É Juliette Alfa, gol no 889. Localizador Ogo 1604, Palmares estabilizado. National 6210, clear line up in wait 2110. Line up in wait 2110, 6310. Tower, good evening, National 6201, maintain hold point. Good evening, 6201, maintain ready point for the bypass for takeoff. Roger, stand by, 6201. Chinelli, 313, no salão 04, no braço direito, no 21, décimo 9. 19, à direita. 3858, chame Recife. Não foi possível coordenar devido às chegadas no setor 12545. Estamos a Recife agora, tá 3858. Salvador 3305, cruzando 80 para 060, 6000. Podemos embora na Prodidura, já reduziu 250. Mantenha a ETAP, desça para 4000 após ETAP Duna. Para 4000, conforme da 3305. Eco Zulu Novembro, autorizado ascensão para 3000. 3000 Novembro, autorizado ascensão, senhor. Autorizado. Novembro. Passou a Altermark, baixar travado, gol no 604. Torre 186. 867. Corrige 1895. 1895. Salvador, muito boa noite, o gol no 604, baixar travado na final. Gol no 604, tráfego avistado, completa aproximação, informarei pista livre, vem para uma centena 089, ajuste no 094. Gente, gol no 604. Índia e Alfa, no fone de espera, chama a torre 119-93-662. Linha 04, pista livre autorizada, pouso, vento uma centena 08 nós. 7. Chenan, 6310, Bonnet 06, contact now, control 119, small, H. 3305, desça para 2000, autorizado ILS. 2000 ILS, 305. Salvador Departure Control, good evening, Oceanair 6310, and pass 19. 100 to 350, it's called 5130. Telegram, it's 350, Oceanair 6310. Confirme, não entendi. Bem, como pedir para a aeronave da TAN ir um pouquinho para frente? Afirmativo, TAN 3662 ainda na escuta do solo. 04, solo 07, olhe para a direita, 121 no Vespo 9. Direita, 121, 91, mesa do Vespo. Visualizando a pista, 6748. Torre 1895. Fala. 604, uma boa noite, taxia via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa e reporta antes da Juliette, no 609. 04. Take off, sir. Clear take off, wind 130 degrees, 8 knots. Roger, clear take off, 108, 601. Um chame Recife, 251. Minha 748, tráfego estado, informarei pista livre, vento 1 centena 08 nós. Guarda. Gol no 405, no 05 irá aguardar. Apenas a passagem do Boeing da companhia passar a retaguarda para o 09, após iremos autorizar. Guarda a passagem do Boeing. Com 604, ingressa Juliette para o 09. E o pouso, mensagem outro. 09. 09, Juliette 09, voo 1604. China 6201 airborne at 09, contact now. Control 119, small 8. 118-8-6201. Right. Boa noite, 89, após a passagem do tráfego, curta sinal, 737, Webjet, ali, mantém-se no zero. Após a passagem da aeronave, ali, mantém-se no zero, 8309. Contato. Roger, 360 now, in direct dial, press 8, sir, 6201. Any chance to fly direct to Leda? Clear, Leda. Direct to Leda, what is it, sir? 3305, chame a torre 1895. 1895. E Salvador, boa noite, 3395 da TAN, no localizador. 3662, mantém um ponto de espera, aguarde para o decolagem. 3662, mantém aguardando. Webjet 6748, solo 11-1, livrar direito no 21 decimal 9. O 219, Webjet 6748. Universal Salvador, objetivo 6748, livrando pista. 6748, boa noite, taxi de Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Ok, 6748. Outro gol no 604 é gate 09. O 60409, o que está nos indicando aqui, não avisa nenhum sinalizador, confirme. É negativo no 604. Ok, sim, se nem coordenar com a infra-aero, um minuto só, aguarde. Ok. Pista livre autorizado, pouso na centena 08 nós. Clear to land, runway 10, stop 3305. 1889, decola o Zulu 3, controle 119, decimal 8. 198, boa noite. Boa. Boa noite, no 889, decolou nossa escuta. Chanel 6310, call receive center frequency 12545. Getting call, receive center 12545, 6310. Chanel 6201, go ahead. Okay, 6201, the request is possible, if possible, direct to Serra Golfi Romeo, seguro. Salvador, voo 1405, pronto, táxi com 85 a bordo, com 23 horas e 55, acertando com 5. Prossiga para o controle. Solicita uma 065, senhor, é Azul Lavenda. Qual o estimado de pouso? Está estimado o pouso para 10 da próxima. 0090, ciente. Chanel 6201, Cabo Safe Center, frequency 1251. 1251, Chanel 6201. 3, objeto 6748. Paulo Salvador, boa noite, está 3305, livrou na sua escuta. Livrou 3305, taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Salvador, voo no 405, ponto 0, não. no 405 ali, mantém pista no zero. Controle Salvador, SAM 3662. 3662, contato radar, suba 370. Ok, 37062. Juliette, 07. SAM 3152, na escuta do solo. Positivo, prossiga até 3152. Ok, para a autorização de push e acionamento, irá chamar agora na frequência de 11895. 1185, até 3152. Confirmando 118 decimal 95. 1895, até 3152. Afirmativo, tenha um bom voo. Direcionamento da 3152, posição 11. Autorizado, reporte para o táxi. Reportar para o táxi da 3152. Ono 405, decola 19, controle 19, decimal 8. 19, decimal 8, Ono 405. Controle Salvador, gol 1405, passa 1600, saída Gole. Contato radar, suba 360. 360, no caso. Bom, 889, chame Recife, frequência 251. 251-889. Meia 04-1895. 118 decimal 95, por gentileza. Ouro, 604. Ouro, 604, Fortaleza, 37. 37, somente a... Poderia confirmar a subida? Já estou de posto de autorização, pronto para quatro completo? Pode mandar então. Ok, Fortaleza 370, decola da pista 10 com curva esquerda na saída Momo Frote, peso 19. Controle 119 decimal 8 e o código transponder 5156. Salvador autorizado via upper Zulu 19. No nível 370, decolando da 10, curva esquerda, Momo com forte. 191 é o controle, 5156 é o transponder para o gol 1604. É só confirmando, a saída Momo com transição Frote, Fosca, Romeu, Oscar, Tango, Índia e a frequência do controle 119.8. 19.8 a saída é Como com Fox, Fox é Lima Oscar Charlie Kilo? Não, não, essa Fox aí é Papa 1,20, Papa 1,19 é Fox, Fox Romeo Oscar Tango India. Ok, Fox Romeo Oscar Tango India, então, para o gol 1604. Correto, repete para o puxo. Reportarão, 604. 2 Salvador, Azul 4209, estabilizado no ILS 1-0, baixado e travado. Azul 4209, tráfego avistado, pista livre autorizado pouso, vento 90 com 062 e 1014. Autorizado pouso 90, Azul 4209. Para o táxi do TAN 3152 com 165 a bordo, 1h50, até na Aracaju. Copiado Aracaju, 1h50, 165, autorizado o táxi, reporte ponto de espera pronto para decolagem. Reportado ponto de espera pronto para decolagem, TAN 3152. Azul 4209, no solo 24, prossiga seu táxi na minha escuta, via Alfa Juliette para o gate 08. Alfa e Juliette para o 08, Azul 4209. Salvador, 3662. Mantém essa frequência. Ok, o centro acabou de aceitar o tráfego, chame-o na frequência 12545. 12545, obrigado, Ana. Gol 1405, chame Recife, 125, correção, 1260. 1260, vamos lá, 305, boa noite. Da 10 pronto, TAN 3, 1-5-2. 3152, Alinda decola pista 10, vento 080 graus, 0629. Alinda decola na pista 1033, 152. Boa noite, o Oceano 63, boa noite. Boa noite, 63, 13, ponto para cópia. Cópia 360, Guarulhos com Yankee. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva à direita, na saída da El, Lida, Videv, Euclidic 50. Frequência do controle 119.8, código transponder 5155. 0, decola da 10, curva à direita, da El, Euclidic 50. Após, confirma as posições, controle 19.8, 5155, copiou até da El, 163, 13. Ok, vamos então a curva direita na saída da El, após da El voa Leda, após Leda Videv e após Euclidic 50. Da El, Leda, Videv, após Euclidic 50, 63, 13, correto, né? Estacionamento táxi. 6-3-1-3. Confirmando, 3152, está livre da colagem? Afirma, autorizado a decolagem 90.08. Iniciando. Autorizado Suna, total 9907. Salvador, o Aviat 6747, ciente da Yankee, para autorização. 6747, para copiar SAM em 118.95. 118.95, graças. Salvador, Lavjet 6747, ciente da Yankee, para autorização. Então, 3152, decola os 29, controle 119.8. Chamado 1198, obrigado, chama, boa noite. Boa noite, um bom voo. O Lavjet 6747, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola pista 10, curva à direita, saída da El, após El, Lida, após IDEV e a Frisk 50. Frequência do controle 119.8, código transponder 5151. Objeto 6747, autorizado para Guarulhos, nível 340, decolando da 10, com decolagem curva à direita, saída é a da El. Transição é a Leda, após IDEV, Lamper Whisky 50, controle 119.8, transponder 5151. Correto, neste operacionamento de táxi. Manaus, Aviat 6747. Controle 3152 voltando.